na trilha sonora. Na zona sueste, periferia extrema, problema. Olha o que vê pela frente, mistura de fé, cresça com indiferença. Sentiu a frieza, se lançou na arena. Megalópolis, cidade, grande capital. São Paulo, a terra da garoa e do dinheiro imoral. Fatal, brutal, consequência normal. Ostentação de riqueza, interminável pobreza. Presídio superlotado, Moemes manja a beleza. Negócios milionários sem mercado de trabalho. A TV que educa, joga cultura no ralo. Sonho de consumo do migrante nordestino que vem de lá ferrado. Volta fudido, o espaço é concorrido. Dedo a dedo, aos que constroem seus impérios sobre o outro de joelhos. Selva de pedra, acabando com vidas. O demônio seduzindo suas vítimas. Prostitutas, cafetões, mendigos, misturam-se. Polícia, pastores, moleques de rua. São Paulo, cidade grande, cinco de horror está pronto o palco. Assista primeiro, quatro crianças no esgoto brincando com o rato. Vivendo um drama real, várias histórias, vários relatos. Retrato desbotado de vitória e fracasso. Pergunte ao CCBGE quantos venceram. Faça a mesma coisa agora, com quantos perderam. Assustadora, estatística, poderia estar errada. Mas a vontade de vencer prega a fé se embaça. Um protesto, sequestro, evolução, mundo moderno. Moderno, moderno. Escolha o caminho certo, Jaçanã, Guaianá, Osasco, Santo Amaro. Crime evolui, porque não evolui em barracos. Isto é fato. Barracos em ruínas, terra, esgoto, tocando direto na rua. Cheiro de merda que fica no ar, comida cozida com água da chuva. Fole de mamagos, pais do morro. Afasta o filho do povo, milhares, lugares do mar de um lado. Contra fatura, ganância do outro, oportunista de um lado. Oportunista do outro, só você por você. Essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. Do jogo. É quente, num destroço do castelo. Vai segurando o batente nas ruas de barro, no chão gelado. Droga manda dinheiro, é a alma do cenário. Do pecado traidor, se esconde, mas não foge. Certo, errado, deixa com Deus que resolve onde tudo começa, tudo recomeça. Na velocidade da luz se conduz e tropeça. Várias histórias, pé na estrada. Não se ilude, trutão, final feliz aqui é coisa rara. Selvageria urbana, neon azul na esquina. Com fé, sem fama, vida agoniza. Os sonhos viram brisas, é foda. Por aqui miséria é moda. São Paulo oportunista de hoje e de amanhã. Real terceiro mundo, segundo Vietnã. Cê quer sossego? Pode ser pedir demais. Caiu um cisco no olho, vacilou, ficou pra trás. Enquanto poucos tem muito, muitos tem pouco. Na roleta da escravidão, saiu da brasa, cai no fogo. A tecnologia, o mundo moderno. Do outro lado, a foice vem sendo o caderno. Vem sendo o caderno. Luta, conquista, viver, sonhar. Luta, conquista. ia ficar difícil amar o próximo. E dinheiro suja a alma, é trágico, não vai mudar. Será assim agora e sempre, olho por olho, inevitável. Dente por dente, a justiça crucial, cega tarda, mas não falha. Enxerga sua cor, seu dinheiro e rouba sua alma. O mundão é complicado, alienado e normal. Revolucionários, psicopatas, etc e tal. Pedofilia, e pra criança o brilho se apaga. Pela mente sádica e diplomada. Tem louco pra matar, tem louco pra morrer, tem louco pra escapar. Se uma chance obter desigualdade social, vários casos complicados e um neguinho da favela já nascendo condenado. A ideia tá aí, abraça e fica ligeiro. Cada caso é um caso, cada caso um desespero.